Bem, no aspecto do nível de ensino primário, na minha opinião, o nosso sistema é um tanto quanto deficitário, uma vez que a maioria das crianças em idade escolar ainda sofrem um grande problema, principalmente parte familiar, que concerne as instituições de ensino e frequência as próprias. Acho, inclusive, que algumas instituições de ensino no curso primário há uma despreparação por parte de professoras, parte de material didático, enfim, todo um problema de infraestrutura que leva com que o aluno ou a criança, desde então, já comece a sentir dificuldade quanto da preparação educativa escolar. O ensino primário e o ensino secundário, eu acho que vai até e vai se assemelhando, entende? Vai tendo todo um processo de dificuldades nessa fase escolar, que vai condicionando, inclusive, o aluno as dificuldades que ele vai sentindo e por falta de uma capacitação, talvez técnico ou de orientação dos professores, não vá suprindo essa dificuldade que ele vai sentindo, de formas que vai levando, sem ter uma melhor consistência, ele não sendo muito esclarecido acerca daquela dificuldade que ele possivelmente vai encontrando. Falta um diálogo mais aberto, desde a época já de jardim de infância, de curso primário, com o aluno, com os professores. Então, isso, na minha maneira de entender, vai prejudicando um pouco o desenvolvimento do aluno. Com relação às instalações, isso é muito relativo, porque você vai encontrar bons colégios, você vai encontrar colégios deficientes, a maioria deles com deficiência. Não vai encontrar no ensino secundário uma preparação dos professores com os alunos, mostrando a ele que a nossa realidade, que necessita muito mais de técnicos do que de profissionais liberais, isso é realmente a necessidade atual no Brasil. De formas que o aluno entra na escola, ele aprende o beabá, ele aprende a tabuada dele, mas ele não fica conscientizado de uma preparação futura, que ao invés de ele se preparar tecnicamente, que aí a nossa grande, como diríamos, necessidade atual de técnicos, então ele entra na escola e sai do primário, entra para o secundário, vai para o primeiro, segundo grau, se preparando para entrar na faculdade. Haja vista também, não sei se por isso, pela falta de colégios que tenham o sistema profissionalizante de emprega de técnicas, para que vá ali já o aluno se dedicando e se identificando com alguma outra profissão de nível mais técnico que ele possa desenvolver aquilo mesmo antes de entrar na faculdade. A gente tem aqui depois que, salvo engano meu, depois desse novo sistema dessa implantação do ensino, que os colégios haveriam de ter salas com materiais para aulas práticas e uma série de outras coisas aí que poderiam facilitar e a própria identificação do aluno com aqueles ramos, e a carência disso vai o quê? Mostrando realmente ao aluno que muitas das vezes ele tem que submeter um vestibular para entrar na faculdade, para fazer engenharia, para fazer medicina. E uma outra coisa que eu também acho que é fundamental nessa época é o teste vocacional, que acho que 90% dos colégios e das escolas não é feito. Então o aluno vai, às vezes, porque vai fazer determinado curso porque o pai quer, ou porque a mãe acha que é bom. E às vezes também por influência de amigos ou de primo, qualquer coisa dessa natureza. de formas que ele não tem uma tomada de consciência, ele não tem muito que refletir acerca do que seria melhor realmente para ele futuramente. Ele vai muito mais induzido nesse aspecto. O ensino, de uma maneira geral, principalmente quando chega no segundo grau, quando ele está em fim de curso, então ele já começa, já por essa deficiência, a se preparar exatamente para o vestibular. Então ele deixa de ter aquela visão atual das deficiências que possam existir, de problemas, entende? Então ele começa a se dar, principalmente acho que nos dois últimos anos, um ano e meio, um ano, praticamente ele fica aprendendo a marcar cartão. Entende? Ele não se desenvolve mais, então ele para e fica revendo tudo que já foi feito, se preparando exatamente para aquilo que é feito em termos de 2 semanas quando é realizado o vestibular. É marcar cartão, aquelas perguntas que são feitas em provas de vestibular frequentemente, que variam geralmente daqueles temas que já são muito batidos, e que professores, principalmente de cursinho, já têm aquilo na cabeça decorado. Então, sai preparando o aluno para em termos daquilo. Então, ele não tem uma visão da realidade que vai ser uma universidade, de problemas que eles possam enfrentar. E muitos deles entram na universidade pensando que aquilo ali é realmente a continuação do colégio, quando não é. Não é porque a realidade universitária é totalmente diferente do que a maioria pensa e acredita que vai encontrar. Há uma decepção muito grande no que concerne a sistema de ensino, a própria estrutura, entende? Eles vão pensando em ter um prolongamento daquilo que ele sempre teve quando em colégio e na convivência diária com professores e colegas mesmo. Então, na faculdade, ele já tem uma outra realidade. Aquilo, na maioria das vezes, choca. Choca porque, na época que eu fiz faculdade, muita gente chocou-se com esse problema. Pensava que fosse encontrar uma coisa e, no entanto, encontrou outra totalmente diferente. E depois, isso, muitas das vezes, tira o estímulo de alguns, principalmente as mulheres. As mulheres, então, ficam apavoradas, chocam mesmo. E o nosso sistema universitário de ensino ainda tem muito que avançar. Tem muito que avançar porque há uma deficiência, na minha maneira de entender, de instalações. Há uma deficiência de material humano capacitado. Há uma deficiência didática, de locais, de bem arejados, de sala de aula. Enfim, continua o sistema. É menos deficitário, na minha maneira de entender, do que o curso secundário. Agora, isso guardado as proporções, porque, como eu já disse anteriormente, nós vamos encontrar escolas no curso secundário que são bem dotadas, que são bem aparelhadas, mas isso para uma camada privilegiada, que a grande maioria não tem essa oportunidade. A mesma coisa nós vamos encontrar nas universidades. Você, um aluno que vem para a Universidade Federal, possivelmente vai encontrar em algumas faculdades da universidade aparelhamento. Um corpo bom de docente, material, mas nesta mesma universidade, se você for para algumas faculdades, você vai encontrar deficiência muito grande de material, de pessoal do corpo docente, enfim. Sempre vai existir altos e baixos. Se você vai para a FESP, você tem algumas faculdades da Universidade da Pernambuco, da FESP, são bem dotadas, outras não são. Na Católica, nós vamos encontrar a mesma coisa, se bem que lá talvez um pouco mais homogênea, porque tudo é muito junto. Então, a concentração das deficiências e dos problemas que surgem na universidade, elas estão ali numa área muito restrita, então talvez seja mais fácil levar o problema à direção e que ele possa realmente ser solucionado. Ao passo que em unidades separadas, como são a maioria das universidades aqui, Então, talvez esse problema não haja um contato direto, aluno, direção com aluno. Entende? Então, geralmente a direção sabe do problema, que é levado pelo diretor do centro, que é levado pelo professor em conversas em corredores de gabinete, mas nunca é levado, talvez, para a reunião que se faça, ou que o aluno não tenha oportunidade de manter um contato permanente com a direção. Então, eu acho que isso é fundamental. Isso não existe no sistema universitário. Um diálogo mais aberto, mais franco. Entende? Geralmente, o dirigente procura envolver o aluno, mostrando que isso está se fazendo, e a gente vai estar tentando suprir, quando na realidade, muitas das vezes, o pessoal que toma, que tem a direção das unidades, eles procuram amenizar as situações que sabem que a deficiência é muito grande. E que tal, não sei se querem esconder do aluno a realidade, mas é preciso ter uma tomada de consciência por parte de quem dirige também, de que é uma pessoa. Pelo menos a boa maioria, quando chega no curso superior, já não se deixa enganar tão facilmente. Ele vê também uma verdade, ele enxerga também uma realidade, que muitas das vezes ele sabe que está sendo enganado pelo dirigente, pelo professor, acerca de uma situação. O que às vezes deixa, porque não adianta abrir polêmicas, e não, já que você não tem diálogo, então adianta você estar discutindo e abrindo polêmica nesse sentido. Quais seriam as atividades do aluno Dentro dentro da da universidade? universidade? Bom, já vem, vai incorrer novamente, você tem aqui, bom, faculdade de medicina, faculdade de engenharia, curso de letras e por aí afora, arquitetura, todos os ramos e todas as faculdades que a universidade possui. Então, eu continuo achando que ainda no nível superior, há uma falta muito grande de aula prática. Você tem uma escola, por exemplo, mesmo aqui na universidade, aqui na Federal, você tem aí uma escola de medicina que o aluno tinha, que estão preparando um hospital novo. Mas você, eu acho, principalmente o pessoal médico, o engenheiro, esses então, e como qualquer outro, tem fundamental importância um período prático, entende? De exercício prático. Porque eu acho que só a teoria não resolve. Não resolve mesmo. E muitas das vezes o currículo, não, quando você tem a parte prática, isso não é bem acompanhado. Não tem uma pessoa que possa fazer um acompanhamento mais sério. Você não tem, não é rígido o sistema de controle. Então, às vezes, a pessoa arranja um estágio para fazer não sei aonde. Vai lá, porque às vezes tem muita malandragem nesse meio estudante, é um negócio muito sério. Então, vai lá, arranja um jeitinho e pega um relatório de um amigo e vê ali, e copia alguma coisa e sai introduzindo coisas que às vezes ele nem fez, é parte do estágio. Então sai enrolando. E o que é que você vai encontrar nisso tudo depois do resultado? Seria o seguinte: profissionalmente falando, ele não para aplicar, então ele faria o quê? Do cliente dele, entende? No caso médico, no caso do próprio advogado. Ele seria o quê? Cobaia. Então você vai começar a tatear. Você vai entrar num lugar escuro e vai começar a tatear até você achar. Entende? E o que isso não é justo de maneira nenhuma. Acho que quando uma pessoa saísse de uma faculdade, deveria estar apta a exercer sua profissão sem deslize nenhum. Entende? Dentro daquilo que ela se especializou. E hoje em dia, antigamente não. Aqui era um clínico geral que você fazia tudo. A maioria das profissões você tinha que entender de cada coisa um pouquinho. Mas hoje em dia a coisa está muito mais simples, então você deve pelo menos se dedicar a um ramo de uma ciência que você esteja estudando. Entende? Então é muito mais fácil, você tem muito mais facilidade de dominar aquilo. Mas isso eu acho que seja fundamental a parte prática. Você tem a teoria, geralmente isso está comprovado que a teoria é uma coisa, a prática é outra, totalmente diferente. Geralmente elas têm semelhança. Mas qual seria o primeiro passo depois do vestibular para você ingressar na universidade? Qual seria a primeira coisa que você faria? Não, Você tem que fazer. uma coisa eu acho que é certa no sistema atual: você entra no curso profissionalizante, porque há uma deficiência muito grande. E diga-se de passagem que esse curso, esse o ciclo básico das universidades, não corrige as distorções que o aluno tem no curso secundário. Não corrige porque é um ano só. E você, se você for olhar, você vai observar que muitos alunos que depois já entram e estão ingressando no curso profissionalizante estão dependentes em cadeiras básicas do ciclo, entende? É português, é matemática, é filosofia, bom, enfim, essas cadeiras básicas que você realmente dá quando você entra na universidade, entende? Então, isso é importante porque, se fosse uma maneira, eu acho que o aluno não deveria sair do ciclo básico para fazer qualquer outra cadeira do curso profissionalizante sem que tivesse pago todas aquelas matérias. Entende? Não importa que ele passasse português e daí fosse para frente, que ele passasse matemática para fazer estatística. Se não passasse em todas, ele ficaria, continuaria no ciclo básico. Entende? Agora, isso, evidentemente, com um tempo. Porque você não pode chegar a admitir que o aluno passa 4 anos numa faculdade e vá para o último ano de faculdade devendo a cadeira do ciclo básico. Isso é realmente um absurdo. Entende? Agora, que é realmente válido, porque aí então você faz, você filtra mais as coisas. Porque às vezes a gente não tem mínimo preparo, aquela coisa. Você tem, às vezes você dá para ser um bom torneiro mecânico, você dá para ser um bom eletricista, você dá para ter uma profissão mais técnica. Então, o que é que você faz? Não, eu vou para a faculdade, porque eu acho, a maioria das pessoas pensa que, saindo da faculdade com um diploma na mão, você vai ter uma oportunidade maior. Não, a concorrência é talvez muito pior. É muito pior porque, dentro da própria faculdade, você já nota, você já sente isso, seus próprios colegas, entende? Numa luta aguerrida por uma posição melhor, seja através de nota, através de conceito com professores, entende? Sobre os próprios colegas. Então, acho que a faculdade é uma luta tremenda. Então, não supre de maneira nenhuma esse período do básico. E depois, então, evidentemente, você, quando entra no profissionalizante, você deve ter a parte teórica, mas deve ter, deveria ter pelo menos, um ano de parte prática, sendo bem acompanhado, como é feito o acompanhamento que são ministrados por ocasião do ensinamento das cadeiras. A estrutura administrativa da A estrutura administrativa, eu acho que ela não, ela também é deficitária. O ensino no Brasil todo, de uma maneira geral, é muito deficitário. É só ter uma imagem lá em cima de quem dirige, ou pelo menos eles sabem também da deficiência que existe. Eles não, eles sabem perfeitamente, como nós sabemos, como o estudante sabe. Entende? Você, às vezes, você tem que um monitor na sala e que esse monitor não vem porque na secretaria faltou uma coisa, porque na secretaria não tem papel, porque na secretaria está faltando que uma máquina, não tem mimeógrafo, entende? O pessoal não é um pessoal que ingressa, quando ingressa ele não tem uma noção do que ele vai fazer ali, entende? De bom atendimento, de maneiras de lidar. Porque e se um funcionário público é pior ainda, se agrava mais ainda a coisa? Porque o funcionário público pensa que ele, para fazer as coisas para os outros, acho que ele faz como se estivesse fazendo favor. E, no entanto, ocorre exatamente o contrário. Tem suas exceções, evidentemente. Mas a maioria do funcionário público atende mal, entende? Seja em que setor for, você veja bem o seguinte: eu não sei atualmente, mas antigamente, você, para ir na Universidade Federal, então você, para falar com o reitor da Universidade Federal, você passa por um processo burocrático tremendo. E você, como aluno da universidade, você tem acesso a esse reitor, a esse diretor, a esse professor, a essa secretaria, e tem acesso naquilo que lhe respeita e que lhe é de direito. Mas há, às vezes, preguiça realmente, entende? Do funcionário em querer remover uma pasta, em querer dar busca num processo, em querer facilitar a vida do aluno. E isso não ocorre. Talvez um despreparo, isso talvez seja falha da própria estrutura, como chamam a vovó, da viúva, tudo é da viúva, que você está ganhando dinheiro ali mesmo, que você não sai, porque você tem um padrinho, porque você tem aquilo outro, então você não faz nada, você não vai e fica por isso mesmo. Maioria no sistema de ensino prejudicado é exatamente o desenvolvimento desse próprio ensino, que é a parte administrativa, deve andar paralelamente com a parte didática, com os professores, com diretores, com dirigentes. Então, raramente há um entrosamento, entende? De administradores, docentes e discentes. Já raramente, raramente tem entrosamento. Então, às vezes, um está na frente do outro, está lá atrás, entende? E tudo isso eu acho que contribui para uma diminuição e aumentar as falhas realmente de ensino, principalmente do ensino superior. Quais são os tipos de igreja que você conhece? Pode falar da Macumba? Pode falar qualquer tipo de igreja. Eu conheço católica, evangélica e espírita. Quer dizer, não sei se são três tradicionais. Eu sei que uma delas, pelo menos, é tradicional. E talvez por convenção, talvez por educação, eu só me tenha sido dado oportunidade de conhecer uma. É exatamente a católica. Ademais, e qualquer outro tipo de seita que possa existir, eu respeito, entende? Mas não tive oportunidade de conhecer de perto. Acho que esse negócio de igreja não tem hoje, atualmente, e talvez até tenha, veja bem, é muito relativo isso que eu vou lhe dizer, e talvez você até não entenda. Tem fundamento e não tem. Tem fundamento porque eu acho que a humanidade completa vive atrás, ou se apegando a qualquer coisa que lhe possa confortar. Talvez espiritualmente, ou que possa ter hora de meditação, qualquer coisa nessa natureza. Só que é por isso que você vê, por exemplo, o que ocorreu recentemente nas Goiânias, aquele massacre tremendo. Aí eu lhe perguntar, como é que você justifica que um povo que é tido como desenvolvido, o povo americano, se deixa envolver pelo um sistema, no caso, entende? Que não vai lhe levar a nada, entende? Então você tem ali um líder, entende? Um cara que realmente soube manipular os discípulos, as pessoas que conviviam, que tinham contato com ele, e levá-los àquela condição submissa até de viver. Agora, a Igreja Católica, eu acho que ela deixou de ser muito daquilo que ela já foi. Ela, se bem que procura se preocupar de uma maneira ou de outra com a coletividade ou com o bem-estar do povo católico, do povo da maneira geral, mas eu acho que isso só não basta, entende? É preciso que haja. Eu não sou muito de ir para a igreja, também tem isso, então eu vou falar muito pelo que eu observo, do que exatamente de um conhecimento mais profundo da coisa. Pelo menos do que a noção que eu tinha, a ideia que eu tinha, do período em que eu convivia, mas que eu fui inclusive estudar em colégio de padre, e do que eu vejo atualmente. Então eu acho que há uma diferença muito grande do que foi e do que é. Eu acho que a igreja antigamente se preocupava mais, não é que ela não se preocupasse mais, é talvez ela colocasse mais em prática aquilo que ela procurava transmitir, entende? Hoje em dia ela transmite muita coisa e não faz nada. E tudo isso, quando você na formação de uma pessoa, tem influência, entende? Porque a gente vive num mundo hoje muito conturbado, com muito problema, e o povo quer, ou pelo menos a maioria das pessoas, quer uma religião, ou quer um pastor, ou quer um líder que possa, com palavras e com procedimentos, entende? Aliviar um pouco daquela tensão emocional que ele já vive. Então, partindo daí, agora isso eu também acho o seguinte, que seja muito a falta de um equilíbrio emocional, entende? Porque Às vezes a pessoa começa a procurar e se vê. Quanta gente que é católica que vai num candomblé, que vai numa casa de santo, num terreiro, que o crente também vai, o espírita também vai. Quer dizer, esse pessoal, todo mundo que tem, é muito arraigado, é muito bom, sou muito católico. Você vê todo dia na igreja, todo sábado, todo domingo, todo, diariamente você vê a pessoa na igreja. Mas via por você observar direitinho, você vai encontrar aquela mesma pessoa num terreiro de Umbanda, entende? Lá, porque o espírito vem, não sei que, como é que se desenvolve aquele ritual, mas que de uma maneira ou de outra, e as pessoas começam a falar de sua vida. Vai lá, fala cinco coisas, acertam três. Entende? Então a pessoa se entusiasma com aquilo. Bom, fulano está sabendo a minha vida. E ele nunca vai dizer que coisas ruins para você. Via de regra, ele só lhe diz coisas boas, né? E que você arruma isso, que você arruma aquilo outro, que isso vai acontecer, que pererei, que você se previna. Eu tenho, inclusive, um negócio interessante. Eu, se acreditasse muito nessas coisas, eu teria que ter uma precaução muito grande comigo nesse final de ano. E me parece que no próximo ano, uma ocasião, eu cheguei na casa de uma pessoa conhecida. E tinha um, não era um senhor, também não era um rapaz, um homem da meia idade lá. Então eu fui apresentado a ele, e depois ele não, ele é desses que o negócio, ele escreve por números, entende? Ele é desses que você diz sua idade, seu dado de nascimento, ele sai fazendo umas contas ali, soma, subtrai, diminui, divide, sai por ali e sai lhe dizendo os períodos críticos seus. E então, na ocasião, ele me dizia que eu devia ter muito cuidado com o que poderia me acontecer nesse final de ano e que eu passaria 2 anos realmente numa tensão muito grande, mas que após 1981, 1980, coisa dessa, eu não teria mais problema. Que eu realmente deveria ter muita precaução, principalmente no que tange amizades, uma série de coisas. Eu acho que isso tudo é muito relativo, entendeu? Com um acidente, e bom, o cara falou tanta coisa, e eu não me ligo, quer dizer, o vi pela questão de curiosidade, mas evidentemente que algumas coisas ficam, porque isso está fazendo algum tempo, e você veja que agora eu estou lembrando do fato, eu estou tocando num assunto que se relaciona com tudo isso. Mas que às vezes as pessoas são induzidas, no caso, se recente, se ele me disse, se acontece pelo menos alguma coisa comigo no final do ano, eu não sou muito de levar a crer que isso aconteceu por força do que o cara me falou. Entendeu? Acho que tudo acontece na sua vida e acontece porque tem que acontecer. Você às vezes facilita o acontecimento das coisas, mas elas vêm normalmente, da mesma maneira que acontece uma coisa boa, acontece uma coisa ruim, isso é muito normal e na vida de todo mundo. E os problemas todo mundo tem. Agora resta saber você enfrentá-los e você procurar resolvê-los, solucioná-los de uma maneira ou de outra, porque para tudo tem solução. Até para morrer hoje, eu tomar vive enganando aí, bota o cara na cama aí, e tome soro, tome respiração artificial, e tome isso, aquilo, aquilo outro, e você vai enganando até a morte. Mas e quando ela chega, vai mesmo e você não tem para onde ir. Evidentemente que isso tudo faz parte do desenvolvimento. Que antigamente você, às vezes com determinadas enfermidades, hoje em dia, você simplesmente, anos atrás, você se apagava ligeiro. Não tinha os recursos que hoje se tem para protelar a vida da pessoa. Mas, então você se agarra. Quantas vezes, você tem um exemplo seguinte, eu pelo menos, você às vezes estava em determinado problema, chega para um amigo seu, começa a conversar, entende? E você já pensou tanto naquele problema, já refletiu tanto acerca dele, mas você não conseguiu encontrar a solução para ele. E você tem amigo, que é coisa difícil, mas quando você encontra, começa a conversar com o cara, e ele realmente vai te dar o conversar com você, lhe aconselhar acerca do que é aquilo, se fosse com ele, às vezes você resolve o problema, ou você se sente muito mais aliviado, entende? E as pessoas, quando não têm isso, não vão recorrer para quem? Para a igreja, você não vai encontrar mais na figura do padre aquela pessoa que realmente vai perder um tempo com você, porque você pode observar que hoje em dia existe uma distância muito grande, entende? poucos gozam do privilégio de ter uma conversa com um padre. Hoje o padre já é a figura dele. Já perdeu, inclusive, muito do que se tinha anteriormente, entende? E não existe aquele diálogo para que você possa chegar e conversar e perguntar uma opinião. Porque todo mundo antigamente tinha na ideia que um padre, que um pastor era uma pessoa que vinha, que te aconselhava. Hoje em dia, não. O padre vai lá, dá o recado dele na igreja, na missa, na hora da missa, fala, acabou aquilo ali, fim de papo. Você vai encontrar meia dúzia de beatas que já frequentam aquela igreja ali há anos, que quando o padre chega para a igreja, elas fazem aquela recepção para o padre, aquela bajulação toda, e estão todo o tempo ali na beira do altar, aquele negócio, né? Mas a maioria das pessoas não existe. Acho que antigamente existia uma maior aproximação. E o povo vai procurar o quê? Uma outra válvula de escape que vá satisfazer, ou pelo menos que vá amenizar ele, que vem enganá-lo. E o que eu não entendo muito é como você pode atingir um determinado grau de amadurecimento e intelectual também, e parta para essas coisas, a acreditar nessas coisas, entende? E a viver essas coisas. Porque tem muita gente, mas muita gente mesmo, que vive com isso. Mas tudo isso é em função do da época que se vive. Você tem no mundo hoje muita complicação, o pessoal vive muito perturbado, há um desentrosamento muito grande entre as pessoas, falta de diálogo realmente. As pessoas não conversam mais, elas, pelo menos quando, não são sinceras. A maioria das pessoas procura viver ou pelo menos ter uma vida que não é a realidade para ela. Entendeu? Ela está se enganando, enganando os outros. E aprende a enganar, e desse engano, engana, elas são desonestas com os outros na maneira de falar, na maneira de agir. E tudo isso vai o quê? Vai, eu tenho a impressão que isso vai conflitar um dia, uma hora, que você vai parar. Você vai entrar em conflito consigo mesmo, entende? Então, eu acho que deve ser horrível. E isso é uma válvula de escape. E as partes dele que você pode descrever, já que você é católico, Não, mas veja a só, igreja católica. eu disse a você anterior, parte de igreja. O que eu poderia falar de parte de igreja? Realmente eu falaria muito pouco, quase nada. Ou talvez não falasse nada de parte de igreja. Eu disse a você inicialmente que eu não. Eu sou católico, talvez pela questão de que meus pais são católicos, porque meus avós foram católicos. Entende? O meu pai não é protestante, também não é católico praticante, a minha mãe não é protestante, talvez já tenha sido católica praticante. Bom, enfim, você vem todo um acompanhamento. Entende? Na escola você fui. Não se dá. Você na escola, quando você entra no primário, então você não tem na escola opções. Então você entra na sala de aula, encontra um crucifixo lá, aquela imagem é de catolicismo, entende? É de quem é da religião católica. Se você geralmente você, quando naquela época, eu acho que hoje em dia não existe mais isso, você fazia uma oração antes de aula, entende? Geralmente oração que levava e lhe induzia muito mais para a religião católica. E você nunca teve, você tinha o quê? Na época você tinha um catecismo que você aprendia, que dizia que falava de anjo e falava de toda aquela série de coisas. Você sabe que não existe, mas que lhe induzia normalmente para aquela religião. Então, se você não tem a opção de conhecer outro tipo de religião, entendeu? Pelo menos você tem uma visão. Depois, então, você se definir pelo que você quer. Se você queria ser católico, se você quer ser protestante, se você quer ser espírita, inclusive para a pessoa ser espírita, precisa ter certas aptidões, ter mediunidade, uma coisa dessas aí. Então, geralmente, você é levado a seguir a religião católica, a ser católico. Então, eu realmente, inclusive, eu não. Igreja, para mim, não funciona muito. Eu nessa entrevista eu estou falando que eu meti o pau, né? Já estou me apercebendo disso. Eu não falo de nada para elogiar, tudo eu vou criticar. Mas é porque em tudo, quando você tem uma visão um pouco mais acurada das coisas, pelo menos você se preocupa em ver a coisa num todo, Você vai encontrando, evidente, tudo tem, ela deve ter suas virtudes, como eu falei, o ensino tem suas virtudes, entende? Eu acho que tudo, mas tudo é passível de deficiência, e que a gente pode, se a gente tivesse a oportunidade de dialogar com quem dirige, entende? Com quem administra, para, evidentemente, suprir essas deficiências, que houvesse muito mais virtudes do que defeitos. Então, todo o sistema é passível de erros e de acertos. Tudo tem seus acertos, tudo tem seus defeitos. Mas, geralmente, a gente se põe mais a falar dos defeitos do que dos acertos que tem um sistema, que tem uma organização e que tenha, enfim, qualquer coisa. Geralmente, você é levado muito mais a criticar do que a elogiar. Mas, como se diz no que tange à igreja, eu, para mim, pelo menos, eu acredito num Deus. Eu, quando quero minhas coisas, eu, sei lá, procuro meditar e me conscientizar de determinadas situações. Enfim, tem para mim, existe para mim um ser superior, que eu, esse ser superior, eu condicionei aquela imagem que você tem de Cristo, de Deus, entende? Então, para mim, é aquilo só. Se você que é padre, que você, o padre, vai chegar a um negócio interessante também, que eu, apesar de ter sido católico, eu nunca acompanhei muito de perto, nunca fui de chegar e de estudar muito assim esse negócio de ritual de missa e dessa série de coisas. Então, recentemente, eu soube que atualmente, no processo da missa, você não tem mais aquele tipo de comunhão que se tinha antigamente. Você olhava ali no pé do padre e ia contar a tua vida. Que às vezes ele fazia coisa muito pior do que você, né? Mas estava ali na condição de padre, ia lá e dizia: não, você vai lá, reza 50 Pai Nosso, reza não sei quantas Ave Maria, e tudo bem, né? Você tava salvo dos pecados que você tinha. Mas eu soube recentemente que esse processo não tem valor para a igreja. Então eu realmente fiquei sem entender mais nada. Eu não sei se o que o padre era. Isso foi contado por uma pessoa em conversa com um sacerdote que ordenou-se há pouco tempo. Apesar da pouca idade dele, eu tenho a impressão que ele faz parte daquela linha da igreja conservadora. E de formas que todo um processo de inovação que foi colocado dentro da igreja católica, ele discorda dele. E eu fiquei realmente sem entender mais nada quando a pessoa me contou. Mas eu acho que padre não tem poder para absorver pecado de ninguém. A grande verdade da história é essa. Da mesma maneira que eu acho que o cara que faz lá o candomblé dele, que bate o bombo dele, ele só faz as coisas quando é para prejudicar os outros. Porque para fazer o bem, muito poucas as pessoas hoje se predispõem a isso. O crente, quando ele faz lá o sermão dele na avenida, na praça, que reúne o povo, ele conta muito blá blá blá. Entende que muito pouca coisa daquilo que ele está falando vai levar alguma coisa. Entende? Ele se guia muito pelo que diz a Sagrada Escritura, pelo que a Sagrada Escritura fala, mas procura mistificar muito tudo que ele diz, envolver realmente parte do povo que o ouve. Então, acho que as pessoas são levadas a ter uma religião, a acreditar em alguma coisa, porque todo mundo precisa de alguma coisa. Você pega uma pessoa que não tem religião nenhuma, mas que não acredita em nada, mas que na hora do aperreio ela vai chamar por alguém, falar: ai meu Deus. Entende? Então, todo mundo tem lá um Deus, e essa palavra, do mesmo maneira que é Deus, podia ser outra palavra: ai meu pai. Entende? Que você tem como uma pessoa, como um ser que você não conhece, mas que talvez para aquelas ocasiões vale resolver o problema. E então, todo esse processo interno de igreja, de religião, eu particularmente, eu não acredito. Quais seriam as autoridades religiosas que você conhece? Você vê, né? Eu citei três tipos de igreja e, no entanto, só vou citar um tipo de autoridade religiosa. Eu vou citar o que o Papa, que é o único que eu pelo menos conheço, entende? E acho ele tá esse cara, esse Papa que está agora, atualmente, no trono, eu acho ele uma pessoa assim muito urgente, entende? Porque, bom, pelo menos a imagem que se tem dele de jornal, de revista, de televisão, que a imprensa traz, é essa. Pode ser até que não seja. De formas que eu só conheço ele. Gostaria até de saber se tinha um no protestantismo, quem era o líder do protestantismo, que eu pelo menos não conheço. Se tivesse aí um papa do espiritismo, o papa do evangelho, então você só conhece o papa da Igreja Católica. E por incrível que pareça, é um cara que tem muita força. Porque o povo é aquela tal história, né? Ele tem força que o povo é levado a ser católico, o povo é, maioria no mundo é católica. Então, isso, quando você bota no ideal, você bota o negócio na cabeça, você é levado a agir e a levar tudo aquilo em frente. E ele mantém, ele tem nas mãos, ele tem direto ou indiretamente, mas tem boa parte da população que habita o mundo. Veja a revolução mesmo que ele causou, que ele teve na Polônia, quer dizer, revolução em termos mais, inclusive chegando a preocupar o governo e não permitindo que ele visitasse determinados lugares, por causa exatamente do que aquilo poderia levar o povo polonês a pensar ou a proceder. Então ele teve na Polônia vedada determinadas visitas que ele pretendia fazer. Então não deixa de ser, evidentemente, uma pessoa que exerce um poder muito grande no sistema de vida do povo e no, na, em tudo o rumo que o mundo possa tomar. Enquanto isso, eu acho que não resta a menor dúvida nesse sentido. E as festas e cerimônias religiosas? Você conhece alguma? Talvez conheça, acho que você conhece, talvez você até conheça mais que eu, né? Mas tem o quê? Você, aqui a gente vive, como todo mundo vive, um período de festa de Natal, de fim de ano, por exemplo. Mas fim de ano não é só Natal para quem é católico, é para quem é protestante, é para quem bate bombo, bom, é para toda essa série de pessoas. Se bem que uns vivem mais aquele período, outros menos, mas se tem aquilo como realmente o dia do nascimento de Cristo. E eu acho até que muito importante essa data, porque, se aceite ou não aceite, é um período que o povo e que a humanidade parece que se descontrai mais. Entende? Você encontra solidariedade nas pessoas, ou pelo menos na grande maioria delas. É isso que eu vejo. E talvez a época fosse oportuna, na ocasião, de que as pessoas que têm. Mas isso é. Às vezes eu chego a pensar em nessas coisas e vejo que depois elas perdem muito sentido de ser. Porque eu acho que a humanidade é muito carente de um bom relacionamento com os outros. As pessoas vivem se agredindo mutuamente, sem entender para quê. Às vezes você conhece uma pessoa, quando você vem cumprimentá-la, você recebe um mau cumprimento, uma agressão daquela pessoa, às vezes que você mal conhece. Então, todo mundo vive se autoagredindo e agredindo aos outros também. Então, você observa que no, na época de fim do ano, quando a gente chama o Natal, as pessoas parecem se tornam mais amáveis, mais afáveis. E acho que se vive, inclusive, um pouco melhor. Você vê todo mundo rindo. Embora o custo de vida esteja lá em cima, todo mundo reclama, se ganha pouco, mas todo mundo ri, ou pelo menos procura rir, se torna mais humanitário. Então eu acho realmente uma festa importante para a humanidade, porque todo mundo repara, ou pelo menos começa a viver aquele espírito que se deu o nome de Natal, que se vive o Natal, que se vive o nascimento de Cristo. Então, que poderia até transformar que isso na prática fosse desenvolvido, procurar se mentalizar que todo dia seria um dia como aquele, o dia do seu aniversário, por exemplo. Mas todo dia deve ser um dia como o dia do seu aniversário. É um dia como outro qualquer, igual a todos os dias. Mas você, sei lá, no dia do seu aniversário, você se sente. Às vezes se sente mais triste porque está ficando mais velho, né? Mas se sente alegre também, principalmente quando você tem a oportunidade de reunir amigos, de bater um papo. Geralmente o que você faz, bom, vamos para casa de vôo, sair, vamos para um barzinho, vamos lá se reunir, bater um papo. Mas é um dia especial para você. Mas todos os dias, eu pelo menos acho que todo dia é um dia especial, porque todo dia é um dia diferente do outro. Nenhum dia é igual ao outro. Quer dizer, você amanhece, você anoitece, o procedimento, o ritual é o mesmo, mas o que vai acontecer naquele dia não nunca se assemelha ao do dia anterior. Então todo dia é um novo dia. Então por que que a gente não viver esse novo dia sempre fazendo com que isso seja não a repetição do que você já passou, mas a busca de novas experiências, de novos contatos, enfim, que você depois de amanhã você não sabe o que vai ser, como você não sabe o amanhã. Mas geralmente a gente não vê o outro dia como um outro dia. A verdade é essa, você vê os dias como uma sequência, as coisas iguais, entende? Você dorme e acorda, você almoça, você toma café, que você janta e pronto. Mas você não, pelo menos eu acho que as pessoas não se detêm a pensar que realmente o outro dia é um outro dia. Então, se você mentalizasse e vivesse mais nesse sentido, talvez vivesse melhor. Entendeu? Vivesse procurando, tivesse mais bem-estar e fosse mais afável consigo mesmo, No talvez. dia 8 de dezembro, a gente tem uma festa muito importante, uma festa religiosa, tanto para o candomblé como para o catolicismo. É o dia Nossa Senhora da Conceição. Aqui em Pernambuco, me parece que é o dia Nossa Senhora da Conceição, né? Você veja aí como é que são as coisas. Os santos servem de imagem, ou servem de pretexto para realizações dessas festas e desses encontros, tanto para uma religião, como que não se chama, pelo menos eu acho que não se chama, não se dá o nome de religião a quem faz candomblé. Dá o nome de seita, me parece, que eu não sei por quê, tudo deveria ser a mesma coisa. Mas você veja duas coisas bem distintas, né? Inclusive que serve até atualmente de turismo, de como está constando no calendário, dia 8 de dezembro, constando no calendário turístico do estado de Pernambuco, as festas de Nossa Senhora da Conceição. Você tem uma romaria muito grande do povo católico ao morro, para cumprir promessa, para rezar, e vai encontrar boa parte desse povo que subiu lá um morro de joelho, ou pagou sua promessa, chega lá em cima e rezou, de noite, tá lá no terreiro também, tá lá no mar fazendo o despacho dele, botando bilhetinho, você veja como é que são as coisas. Eu já presenciei esse negócio e você encontra naquele despacho que vai, se você tiver oportunidade de ver jogar em uma panela de despacho de água, e se ela não for realmente colocada muito no fundo, você tiver a oportunidade de ver o que vai ali dentro, então você vai encontrar bilhetes e mais bilhetes dentro, com o seguinte recado: minha mãe, Iemanjá, gostaria que a senhora fizesse meu marido voltar para casa, a fulana deixar meu marido, não sei quem, não me perturbar, que fulano arranje um emprego, que eu viva melhor. Então você veja que realmente isso faz parte que é um misticismo que veio, que ficou trazido pelos negros, mas que na época de hoje o povo faz isso pela ignorância. Eu levo isso, reputo isso como ignorância. Você não está vendo que você não pode chegar, mandar um bilhete para dentro d'água. E isso vai lá escrito, entende? Com dinheiro junto, todo amarradinho direitinho, entende? Muito bem feitinho, cheio de desenho. Então é a ignorância de um povo que é levado a isso. Muito embora tenha aquele ritual bonito, o povo dança, se manifesta, eu não sei até que ponto aquilo lá é verdade, aquela manifestação que as pessoas têm, entende? Aquele êxtase que elas chegam, que treme, que cai, que levanta, que o cara sopra, que não sei o quê. Eu não sei até que ponto isso é verdade. Entende? Aquilo está nas pessoas, eu não sei até que ponto ela pode fazer aquilo normalmente. Mas a grande verdade é essa, que o que é que você vai à cata de uma religião que diz que a santa é a padroeira da cidade? Não, nem é, porque Nossa Senhora, nem é, porque é Nossa Senhora do Carmo, né? Mas levado o quê? Pela uma data e pela manifestação, inclusive, de um bairro que é muito populoso, bairro que a maioria da população dele é pobre, é de um nível muito baixo. Então, e geralmente você vai encontrar, como que diríamos, uma participação e uma devoção muito maior nas camadas mais carentes. Entende? Você pode, se você fizer um levantamento, se você fizer uma pesquisa, você vai ver que a camada da população mais carente, mais necessitada, entende? Mais oprimida, que é um povo que é oprimido, são aqueles exatamente que se deixam levar facilmente. Você chegar no Morro da Conceição, não precisa nem você ter um microfone, você sobe num banquinho ali de uma praça daquela ali em cima, num lugar mais elevado, e começa a botar a boca no mundo. Daqui a pouco você vai ter o quê? 20, 30, 40 pessoas ao seu redor. E dependendo da mensagem que você possa levar a eles, eles podem ir com você. Você pode no outro dia voltar lá que o número vai aumentando. Tem uma moça ali que está dizendo que amanhã o santo vem aqui, ou que amanhã não sei quem vem aqui, e que o povo vai botando aquilo na cabeça e você daqui a pouco você está dominando aquele povo ali. Entende? Mas e a outra camada da população vai por uma distração, entende? Vai ver a santa, a mãe de santo, vai ver o pai de santo, vai ver as filhas do pai de santo, vai ver as filhas da mãe da santa lá dançando e brincando. E você veja que, inclusive, há muita maldade nesse meio, porque você abre o jornal, de vez em quando você encontra aí: pai de santo estrupou menor, não sei o quê. Pai do Santo fez isso, aquilo aconteceu. Em tudo isso há muita maldade, muita safadeza mesmo. Mas é o quê? O povo que é despreparado, que não é conscientizado disso. Aí que eu digo, no colégio, isso reflete muito. Porque você não aprende no colégio isso. Você não aprende que você vai encontrar o terreiro, que o povo vai bater o bombo, que geralmente nunca. Eu nunca vi ninguém me dizer que chegou num terreiro. E que chegou lá, o dono do terreiro fez uma caridade, fez uma coisa boa, que você estava doente, que você ficou bom, que arrumou um emprego para você, entende? Que fez você ganhar dinheiro. Ele sai soltando as coisas, porque é o tipo e você observa que a maioria deles são pessoas pobres, e que se aquilo realmente funcionasse, eles não viviam pedindo nada. O que eles pedem? Entende? Eles seriam os privilegiados. E, no entanto, não são. Você acha que isso é o quê? Amor a quê? Não pode. Que todo mundo vive em busca, hoje em dia a vida é uma busca constante de melhores condições. E quem vive em condições precárias, aí então que vai lutar mesmo. Entende? Então, se você tem um instrumento na mão que possa melhorar sua condição de vida, você não vai utilizá-lo? É evidente que você vai. Entende? No entanto, ele ajuda todo mundo e não se ajuda. Como é que você justifica uma coisa dessa? E são, muitos deles são aproveitadores de situações, entende? De povo que vai lá, do desespero daquele pessoal que frequenta aquilo ali, entende? E do desespero realmente das pessoas. E aproveitam-se daquilo ali, pronto, às vezes orienta. As pessoas estão, às vezes, tão desesperadas que não tem uma pessoa mais que não possa dar orientação: ó, você senta aqui, você descansa, aqui está mais tranquilo. Não, mas então. Quem lhe cerca parece que procura conturbar mais aquela situação que você está vivendo. Então você não tem sossego realmente. Aquilo vai o que ele leva a você se apavorar. Então você chega num lugar que é tranquilo, que tem silêncio, que você vai encontrar uma imagem de um santo, porque você chega lá e encontra a imagem de um santo. Entende? Daquele negócio que você foi realmente condicionado quando você era pequeno. Entende? Que ali está tranquilo, que ali tem uma vela acesa, que ali está presente aquele santo. Você senta ali e relaxa ali, aquele próprio relaxamento que você está dando ao corpo naquela ocasião, para aquilo já é um alívio muito grande para sua atenção. O resto é tudo complemento. Mas só aquele estado de espírito que você está vivendo naquele instante, de relaxamento, entende? De procurar desafogar um pouco, entende? Relaxar aquela tensão que você está vivendo, já contribui muito. Então, vai levando posteriormente aqui. Aqui você vai acreditando naquilo, então vai condicionando uma coisa com a outra. Entende? E por aí vai. Tem aqui no Tá Madalena, uma ocasião, eu estava no restaurante, então chegou uma mocinha vendendo os cupons para que jantar que é feito todas as terças-feiras no restaurante hindu. Não sei se você já tem a oportunidade de ver. Aqui na Madalena. É uma coisa interessante e é bem diferente. Então, ela chegou para vender, estava vendendo aquele negócio do incenso da Índia, um livro também lá da Índia. Eu me lembro nem que a seita deles é essa Hare Krishna que tem. Você veja, é tanta seita que tem no meio do mundo. O cara chega, começa a ter um pouquinho mais de liderança, fundo uma seita. Então, nos países, nos Estados Unidos, que a gente pode tomar como exemplo os Estados Unidos, como os Estados Unidos para as coisas boas, deve tomar ele para as coisas ruins também. Então, você veja a infinidade de seitas que existem lá. E como o negócio funciona e dá dinheiro. Que o povo lá contribui mesmo. E todo mundo dá uma parte, parcela. Passou na época que teve aquele massacre que aconteceu. Reportagens e mais reportagens acerca da contribuição que o povo americano faz para com esse pessoal. Seja ele das mais diferentes seitas. Então, eu fui, comprei o cupomzinho e fui por curiosidade ver lá o negócio. Eu confesso que se fosse para ele, eu morri de fome. Porque a comida, eu já não gostei, aquele negócio meio papa, entende? Mas você não pode entrar calçado lá dentro. E você veja que não tem gente velha, o pessoal lá, tudo assim, da idade que eu tenho, da idade que você mostrando rapazes e moças, entende? Que vivem ali. Agora o negócio deve dar dinheiro. Porque eles são bem instalados, a casa é muito boa, entende? E agora é só você ver que eles andam na rua, né? Tudo pintado, o cabelo, aquele cabelo batendo aquele bom no meio da rua. E eu não sei de onde realmente vem esse dinheiro, onde eu não posso ver esse dinheiro. Porque só do que eles vendem ali, que é o restaurante que funciona às terças-feiras, só às terças-feiras, também outra coisa que eu não entendo por que só às terças-feiras, não pode dar essa margem de lucro para que eles mantenham uma casa daquela e as instalações que ele tem. Como você chega lá, tem um bocado de esteirinho, tem muita gente. Quem gosta do negócio deve ser bom, porque inclusive é uma maneira de você regime, fazer regime, não comer coisa muito gordurosa. Vai lá. Então eu perguntei para ela, inclusive é da pernambucana, perguntando ela por que que ela tinha aderido a essa seita. Ela inclusive está até grávida. Eu não sei também a idade dela, ela não sei. Mas ela disse que conversando com, não sei que nome eles dão aos rapazes que fazem parte da seita, conversando, então achou que aquilo era o certo e que ela deveria se doar, ou pelo menos desenvolver o pensamento dela acerca da religião. E falou, usou até um termozinho, falando nirvana. Ele devia alcançar, que aquilo era muito bom, que você se concentrava, e que você lia, e que você aspirava aqueles incensos, que aquilo era muito bom, e foi levada ela a tomar parte agora daquela religião. Então, você veja como as coisas se misturam. Então, o pessoal daqui, que tem muito pouco acerca de conhecimento de cultura da africana e cultura oriental, começa a o quê? Você vai, possivelmente, ela não teve aquela, na minha maneira de entender, ela não teve uma boa educação que pudesse fazer com que ela obedecesse o que ela visse determinados padrões para poder medir as coisas. Você notava, conversar com ela, que era uma pessoa semi-analfabeta. Mas isso aí ainda é meio relativo aqui para nós, para nossa sociedade, que você não encontra muito desenvolvimento nela. Mas aí você perguntaria, aí nos Estados Unidos, por que é que o povo vai lá? Eu também não entendo. Eu acho que vai levado pelo desespero. Você é levado a seguir determinadas religiões, a praticar determinadas coisas pelo desespero que você tem do momento que você vive, que você não encontra apoio, que você não encontra conforto, entende? Espiritual e de uma palavra. Você não tem descanso realmente. Então você é levado a procurar uma coisa que validar aquele instante. Eu falei já anteriormente, você vai, está desesperado, vai lá, o cara manda, entra numa sala, está tudo muito calmo, muito silêncio, pererei, parará. Lhe dá, pelo menos, uma ideia de tranquilidade ali dentro. Então, você está num ambiente tranquilo, já melhora muito. Então, isso vai. Depois do que a pessoa vem lhe dizer, pode condicionar, você está se sentindo bem, então você acha que você indo para ali, você vai sair dali, está o inferno. Então, você vê os problemas na sua cabeça. E vai ver as pessoas. Como é que não foi? Não sei o que, pererei, resolve, acontece, isso vai infernando sua cabeça de novo. E ninguém chega para você para dizer, ó, não, senta aqui, vamos conversar, descansa um pouco. E começa a conversar com você, ó, está se passando isso, vamos resolver isso assim, assim, assim, está precisando de alguma coisa, mas pouca gente faz isso. Então você vai encontrar isso aonde? Nesses lugares. Então vai levar um pouco a isso.